F-250 Bruta de Raça. Ô, trem lindo, será que é besteira eu me apaixonar? Tô com o pé atrás, será que dessa vez o bruto vai se apegar? É perigoso, mas amor vai ser gostoso. Mas só vem depressa, deixa a porta de lado, chapéu pendurado do lado da cama. Cima da cama, brutinha seduz. Em cima do colchão, a brutinha laçou o coração do peão. Eu vou hasta chinela. O trem, será que é besteira me apaixonar? Tô com o pé atrás, será que dessa vez o bruto vai se apegar? É perigoso, mas amor vai ser gostoso. Mas só vem depressa, deixa a porta de lado, chapéu pendurado do lado da cama. Balança em cima da cama, brutinha.